remember. See, remember, this is my name. Look for my face. See, remember, this is my place. And fuck y'all. Se pensaram que acabou, o boom ataca novamente. Pronto para o show e solta a voz. Venha comigo na batida. A emoção está de volta. A música é nossa vida. Cê percebe o que é quando eu te falo assim? O melhor dessa porra seremos nós até o fim. Os mala da cena, os medidos do bairro. Pode falar o que quiser, mas somos dono do pedaço. Quando cê é bom no bagulho, não adianta fingir. Odeio falsa modéstia, é o mesmo que mentir. E mentira não presta, ela com nós não vai colar. Só serve pra ajudar, afogado leva porrada na cara. Tá faltando vergonha na sua cara. Admita se que és um merda, então dê a cara a tapa. E deixa pra nós fazer o que há de melhor. Os cabuloso da rima, WM é a sua voz. Chega aí, yo. É assim que sou. Ninguém já tentou entender porque o tempo não parou e a tendência é crescer. Então chega, chega aqui mesmo na simplicidade. Aqui no morro eu não parei, segui com fé e coragem. Tem Rottweiler que tentou se aproximar, não deu. O vira-lata é mais foda e late como eu. Um gordo chato apaixonado pelo som, tomando vinho no caminho, curtindo o que é bom. É Lux Room, baby niggas, black song. One, two, one, two, good afternoon, né não. No compasso, passo a passo, eu sou mais nós. Liberdade é a chave, solta a voz. Felicidade não se compra, tem que buscar. Tô atrás dela e só paro quando eu alcançar. Yo, sexta vez in the house. 100% morrão, esse é o primeiro round. Não acaba a viagem da cabeça de um louco que caminha na estrada radical. Não para, o mundo gira, o tempo passa e vagabundo passa mal. Abraça, liga, chama, tá acesa, bota as cartas na mesa e blá blá blá. Sou chique porque sou simples. E o Tim Maia é racional. Eu participei com WM.